Sou a Leia Silva, de Mulheres de Alma Curada, e continuo trazendo para vocês áudios do livro A Oração Fervente, da editora BV Books, inspirada no filme Quarto de Guerra, escrito por Priscila Schiller. Hoje eu trago o capítulo 1, Estratégia número 1, Sua Paixão, Restituir o que se perdeu. Se eu fosse o seu inimigo, eu procuraria obscurecer a sua paixão, embotar o seu interesse pelas coisas espirituais, diminuir a sua fé na capacidade e na preocupação pessoal de Deus por você, convencê-la de que a esperança que você perdeu jamais será recuperada. E era apenas uma mentira, só para começar. A oração fervente, ela é alimentada pela paixão, pela fé, pelo fogo. Quando tudo mais dentro de você a está empurrando para 20 milhões de direções diferentes, para mais uma ocupação no seu dia já tão ocupado, sem nenhum descanso e fazendo horas extras não remuneradas, a paixão é que força os seus joelhos a se dobrarem no chão. Paixão é o que empurra o atleta para executar mais uma volta, para se esforçar através de mais um conjunto de repetições. Paixão é que inspira o zeloso jovem empregado a superar as expectativas, em vez de apenas marcar o ponto para garantir o seu salário como todo mundo. É por isso que, se eu fosse o seu inimigo, roubar a sua paixão seria um dos principais objetivos. Porque eu sei que, se pudesse obscurecer a sua paixão, eu poderia baixar significativamente a sua resistência até a tentação e o desânimo. É isso que eu faria se eu fosse o seu inimigo. Eu enfraqueceria a sua paixão, a sua disposição, sabendo muito bem que orações fracas e impotentes, ou melhor ainda, a falta de oração seria o resultado. Talvez você tenha orado e orado pela mesma coisa, muitas e muitas vezes, de novo e de novo. Talvez você tenha esperado tanto pela vontade de Deus, ou tenha desejado uma mudança na sua vida por tanto tempo. Você pode estar se sentindo totalmente desanimada ou decepcionada neste momento, e não saber por que continua se surpreendendo cada vez que a mesma coisa acontece mais uma vez e de novo e de novo. Mas o que a faz pensar que, de alguma forma, tudo isso é culpa de Deus ou culpa sua ou culpa de todo mundo, mas nunca é a culpa do inimigo? Satanás é um acusador em tempo integral. Ele faz isso dia e noite, Apocalipse 12, 10. Em vez de convencê-la para fins de restauração, como faz o Espírito de Deus, ele a condena com o propósito de destruí-la e humilhá-la. A sua necessidade da palavra de Deus deve funcionar como uma alavanca dessa paixão. No entanto, o que normalmente acontece é o oposto. Quando você começa a acreditar nas acusações do inimigo, ele vai fazer você pensar que Deus não ouve as suas orações ou não as responde. Por quê? Por causa de você. Bem típico isso. Porque Satanás, além de ser um acusador, também é um mentiroso reconhecido. Não, pior. Ele é o pai da mentira. João 8:44. Ele entorta suas perspectivas sobre os acontecimentos atuais da sua vida até que a realidade pareça muito pior e mais desesperadora do que realmente é. Entretanto, através dos olhos mentirosos do inimigo, qualquer paixão pela perseverança parece um tolo desperdício sentimental do seu tempo. E ainda assim ele tem a ousadia de insinuar que Deus é quem mente para você. E qualquer atraso na resposta visível do Senhor à sua oração é prova cabal de que ele realmente não ouve você da forma como ele promete. Ou se ele ouve as suas orações, aparentemente, ele não se importa de ver você se contorcer em desconforto enquanto espera pelo seu tempo, de acordo com a sua conveniência. Duras acusações contra você e contra Deus. Mentiras amargas sobre o que está realmente acontecendo. Essas são apenas algumas das maneiras dele tentar corroer a sua paixão. Não aberta e visivelmente. Ele é astuto demais para isso. Porém, engenhosamente, lentamente, gradativamente, com o passar do tempo. e às vezes ele nos alcança. Nós não reconhecemos que é ele, a princípio trabalhando nos bastidores. Nós pensamos que a razão de termos parado de orar é: simplesmente não tenho mais vontade. E com certeza, talvez seja a forma como isso acontece. Mas possivelmente, essa falta de vontade indica que a estratégia do inimigo já começou a surtir efeito. Eliminou a sua resistência a ponto de você não conseguir reunir forças para contra-atacar, continuando acreditando e orando por seu casamento, ainda irremediavelmente tenso e arruinado. Seu filho, ainda que rebelando contra tudo que é razoável. Seu dinheiro ainda não é suficiente para se considerar suficiente. Sua saúde ainda crônica ou assustadora como sempre. Seus vícios sempre derrotando-a com frequência. Você simplesmente não consegue mais trazer esses problemas para Deus porque parece não haver mais qualquer fogo espiritual queimando dentro de você. Então aqui está o que eu diria a você. Vamos começar aqui, orando por isto. Para recuperar e manter a sua paixão, para recuperar e sustentar a sua disposição. A fim de fazer isso, eu quero te levar de volta a uma história da vida real que Deus colocou nas Escrituras. 2 Reis 6, 1 a 7, para lhe dar um momento como este. E eu quero usar essa história e os princípios que ela ensina para incentivar o seu coração e depois ajudá-la a começar a criar uma estratégia para obter a sua paixão de volta. Porque se você não estiver em um ponto baixo da sua paixão no momento, provavelmente virá o tempo em que você se sentirá puxada para baixo. De acordo com a história, o profeta Eliseu estava ao lado de um de seus protegidos, que estava cortando uma árvore às margens do rio Jordão, trabalhando para juntar a matéria-prima necessária para a construção de um local de reunião maior. Mas em um dado momento, ao levantar ou descer o machado, a cabeça de ferro da ferramenta daquele homem afrouxou e soltou do seu cabo de madeira, que foi parar na água, afundando em seguida. E dessa forma, ele perdeu a sua disposição. O jovem profeta estava horrorizado. Não só ele tinha perdido a única ferramenta disponível, o instrumento mais importante da sua caixa de ferramenta, aquela que lhe traria o resultado desejado, mas o machado que ele estava usando tinha sido pego emprestado de um amigo. O barulho daquele peso morto na água foi uma dupla falta de sorte, que reuniu decepção e desgosto. Ele não podia seguir em frente com seu projeto de reconstrução, e ele ainda precisaria ir até a pessoa que ele tinha emprestado o machado para contar-lhe o que acontecera, que ele tinha quebrado e perdido a ferramenta e que não havia como recuperá-la. Observe, porém, esses detalhes encorajadores da história. Número 1. Apesar da perda do ferro do machado, a presença de Deus ainda estava próxima. No antigo Israel, os profetas de Javé eram representações de sua presença e poder entre o seu povo. Assim, quando o homem nessa história perdeu o ferro do machado, o fato de que o profeta Eliseu estava bem ali ao lado dele não era apenas um simples conforto. Importava que Eliseu tivesse visto quão duro este homem havia trabalhado, todas as árvores que ele havia cortado e como sua ferramenta tinha se perdido. Satanás gostaria de convencê-la de que a sua falta de paixão é uma indicação de que Deus nunca esteve com você ou se cansou de você e foi embora. Ele quer fazê-la crer que Deus não tem visto a sua luta e não sabe ou não se interessa sobre os detalhes da sua vida. Mas só porque você está se sentindo sem palavras ou vontade no momento, talvez porque a sua ferramenta durante a oração parece perdida agora, não significa que Deus não esteja por. Número 2. O servo estava fazendo algo de bom quando ele perdeu a sua ferramenta. Ele estava sendo produtivo, construindo uma nova moradia para si e para os outros envolvidos na escola dos profetas. Na verdade, se ele não estivesse trabalhando tão arduamente, Se ele tivesse apenas sentado sem fazer nada, haveria pouca chance de um martelo se afrouxar e finalmente soltar-se. Isso me diz que engajar-se no que é bom, trabalhar produtivamente, até mesmo nas coisas de Deus, não lhe garante uma proteção automática contra a perda de sua ferramenta. Na verdade, uma das táticas mais sujas de Satanás é chegar furtivamente e roubá-la enquanto você está exatamente ocupada com as atividades de valor. É por isso que, quando você está sentindo dificuldade em sua fé, um esfriamento de seu fogo espiritual, isso pode simplesmente significar que você está fazendo exatamente o que deveria fazer e fazendo bem. Número 3. O machado era um empréstimo. A presença de paixão, fé e crença em nossos corações é um presente. É um empréstimo para as nossas almas. Como o machado do homem, a nossa paixão e fervor espirituais vem de alguém como um presente para nós. Se você já clamou a Deus apaixonadamente com fé, acreditando plenamente que Ele é capaz de fazer mais do que pedimos, ou pensamos, ou imaginamos, é porque Ele colocou primeiro essa paixão dentro de você. Número 4. Apenas uma obra de Deus poderia recuperar o ferro do machado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. Milagrosamente, pela mão de Eliseu, o ferro do machado flutuava e balançava na superfície, como se fosse nada além de um pedaço de madeira flutuante. Lá estava ele, sua ferramenta estava de volta, divinamente recuperada. Assim, você também precisa de um milagre. Assim, você pode também precisar de um milagre para obter de volta o que você perdeu, caso tenha ido para o fundo. O mesmo pode acontecer uma vez ou outra com a paixão de qualquer pessoa pela oração. Ouça, nada, nada está perdido em um lugar tão longe que o seu Deus não possa recuperar, até mesmo a sua disposição. Então, chegue-se a Ele para obtê-la de volta. Não tente recuperá-la sozinha. Não lance a sua esperança em outras pessoas ou circunstâncias só para reabsorvê-la novamente no seu ser. Coloque-se aos cuidados de Deus. Só mesmo a sua obra milagrosa pode fazê-la voltar à superfície, que é onde ela deve permanecer. E Ele está mais do que disposto a fazer isso. Um convite à oração. Então, vamos lá. Antes de enfrentarmos e criarmos estratégias para os nove outros tópicos deste livro, a questão inicial de obter e manter nossa disposição para que possamos querer orar novamente é fundamental. Mas quando falamos de paixão na oração, eu com certeza não quero deixar a impressão de que a única oração que Deus ouve é aquela falada em alto som, com suor, lágrimas e punhos cerrados, exibindo uma energia extraordinária. A oração pode ser silenciosa e ainda assim ferver com paixão. Depois que o vento do Espírito de Deus começar a soprar, você não mais fará orações inócuas e sem sentido. Em vez disso, você orará espontaneamente, orações personalizadas e devastadoras contra os ataques do inimigo em sua direção. Orações estratégicas, orações poderosas, orações que dizem ao inimigo que o seu disfarce foi descoberto, que a sua carta foi revelada e que seu jogo está terminado. Orações construídas sobre as promessas de Deus que suplicam-lhe a restituição do que lhe deve dar em primeiro lugar. Insira em sua primeira estratégia de oração passagens e promessas como estas: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, 10. Eu lhes darei coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Jeremias 24, 7. Então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jeremias 29, 12 e 13. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. Você vê a promessa? Darei a vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração vivo e manso novamente, engajado novamente, capaz de acreditar novamente. Não importa se a sua oração é curta ou longa, ore-a com desejo fervente da sua vontade, na expectativa de vê-la transformar-se no desejo ardente do seu coração. Porque não é apenas mais um faça melhor em sua lista de resoluções, é uma estratégia de oração. E isso é que a faz funcionar. Que o Senhor abençoe a sua vida. Logo mais traremos o áudio número 3.